Expandir o que habita em ti, aceitar que vem aprender, é o momento de florescer, que a luz ervida em ti, que teu ser escolhe a viver, gera paz, gera amor, geração, gerações vem, que a luz gere vida nas sementes das tuas mãos, que a confiança seja teu caminho e que mude teu olhar. Aprendendo a clarear o coração que é gerador, gera paz, motivação, geração que a terra tá chamando, que a luz é quem conduz, a inspiração é nosso ser, que a ressonância desta vida espalhe o amor que há em ti, renovando primeiro em ti o que desejas para os que vêm. Seja paz, seja amor, seja a criação, renovação, que o perdão seja a integração da simplicidade do amor. Aprender que a vida é fluir, expandir o que habita em ti, aceitar que vem aprender, é o momento de florescer. Que a luz ervida em ti, que teu ser escolha viver, gera paz, gera amor, geração, gerações vem, que a luz gere vida nas sementes das tuas mãos, que a confiança seja teu caminho e que mude teu olhar, aprendendo a clarear o coração que é gerador. Gera paz, motivação, geração que a terra tá chamando, que a luz é quem conduz, a inspiração é nosso ser, que a ressonância desta vida espalhe o amor que há em ti, renovando primeiro em ti o que desejas para os que vêm. Seja paz, seja amor, seja a criação, renovação, que o perdão seja a integração da simplicidade do amor.